Manda um Você é doido. pedacinho pro reverso aí, que eu tô com fome. Cara, você não tem comida em casa, não, mano. Você mora com sua mãe, cara. Eu tenho minha mãe, mas eu não posso comer ela. Nossa. No. God, please. No. Tem como resolver isso, não? Cara, minha mãe é gostosa. Olha Olha isso, isso. velho. Não. Que. Fotos, Ah, não, tenho velho. fotos. Não. Ah. Para, cara. Credo. Parei. O que que você é? Você tá vendo? Olha aí, velho. É culpa Depois do ele se. LOL. Não, depois ele se pergunta: ah, por que que ela terminou comigo? Ô, demônio. Numa distribuição caçando dragões de fogo. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Bom dia, telespectador auditivo. Seja muito bem-vindo à nova atração do Caçando Dragões de Fogo, o nosso novo podcast A Caverna do Dragão, onde a gente vai fazer um spin-off falando de outras coisas, outros assuntos que a gente normalmente não fala. E hoje eu estou aqui com a participação de Lucas Reverso. Reverso, apenas. Gerso, na verdade. Piada interna que só eu vou entender, assim, nem 100% vou entender. Também estamos aqui com a participação do Bruno Walker Desenhos. E aí, cara, mas meu nome é só Bruno. Beleza? Tem que complementar, entendeu? Ah, entendi. Tem que falar okay. Assim, e aí, gente? Beleza? Não, porra, cara. Não é assim. Aí a participação dele aqui também com a gente, diretamente do MDM... É, Rodney Buquemi. Opa, é nóis que voa, bruxão. Você viu que eu quase esqueci seu nome, né, cara? Porque... Se você esquecesse, eu não ia participar, eu ia sair da conversa agora. Hoje a gente vai falar sobre a profissão desenhista e também não a profissão, como é desenhar, como é... Então por que vocês me chamaram? Eu não sou profissional, não faço porra nenhuma, eu só desenho. Então, mas é uma profissão, a gente vai discutir isso também, cara. Vamos lá. Uma folha qualquer. Desenhistas, o que comem? Onde vivem? Comem e se reproduzem. Não, eles não se reproduzem, né? Velho, o que mais faz é se reproduzir. Tanto tem um tanto se pregado aí, ó, fudido. Pra começar, eu queria perguntar pra vocês, como que vocês começaram a desenhar? Como que surgiu isso na vida de vocês? Meu, já falei em alguns vídeos também que, tipo assim, eu comecei a desenhar desde cedo. Minha mãe, eu acho que eu puxei essa influência dela, tá ligado? Ela parava na Manchete lá pra ficar dizendo os Cavaleiros do Zodíaco e tem várias folhas e tal. Eu acho que eu acabei puxando isso meio dela. Tipo, desde os 4 anos, desde que eu me dei por gente o desenho, então... Passei pro digital não faz muito tempo e tô aí. Eu achei que você ia contar uma história foda, tá ligado? Nossa, é tipo assim... Eu tava aqui esperando. Peraí. Trilhei por caminhos desconhecidos, procurando lápis sagrado. Eu li. Cara, essa foi diferente, hein? Começou lápis sagrado. E você, Rodney, como que você começou a desenhar? Bom, eu peguei um lápis e um papel e falei, vou desenhar. Pronto, acabou. Pode vir me limpar. Ah, tá. Tão épica quanto a história do Bruno. Ah, cara, eu comecei, velho. É, tipo assim, o meu pai, né, o meu avô paterno, pai do meu pai, ele desenhava muito, ele era arquiteto, ele fazia... Porra, o cara era um artista nato. Ele desenhava, pintava, tocava música, tirava de ouvido as músicas, né? Esculpia... Caralho, a quarta que ele fazia. E eu acho que eu herdei isso dele, né? Porque eu não cheguei a conhecê-lo. Porque quando eu nasci, quando eu tinha um ano de idade, ele sofreu um acidente e veio a falecer, né? Então eu não conheci ele direito assim, não. Mas eu sempre curti quadrinhos, sempre gostei de ler, gibi e tal. E tudo começou quando minha mãe me deu o Conan, Espada Selvagem Conan número 5. E eu fiquei fascinado com o personagem, com a história, né? Nem tava lendo direito, eu praticamente fui alfabetizado com o quadrinho. E aí, cara, eu falei, ah, mãe, quero desenhar quadrinho, eu quero ser igual o John Buscema e não sei o quê. Aí minha mãe falou assim, ah, que lindo, então vai arrumar seu quarto, começa por aí. E minha mãe também pintava, antes dela ficar grávida da minha irmã, minha mãe pintava e foi me dando uns toques, assim, de proporção e tal, que ela ia aprendendo na aula de pintura dela. E, cara, eu tomei gosto por isso e tô aí até hoje. Boa. Eu também comecei a desenhar desde cedo, na verdade minha mãe, ela é artista, né? Ela fez um curso de arte plástica, na verdade faculdade, e ela entende muito de pintura, ela não sabe muito desenhar, mas ela entende muito de pintura. E aí, normalmente quem pinta não tem muita noção de desenho, não assim, tem, né, porque véio? A pessoa não tem noção de proporção, de anatomia, ela só reproduz, né? No máximo um sombrear, que a pessoa vai ter um pouco de noção, né? E aí, mas como eu vi ela fazendo, ela desenhava assim, não tão bem, mas ela desenhava, eu me inspirava, né? Eu sempre gostei de ficar desenhando, eu li muito Turma da Mônica, fui alfabetizado com Turma da Mônica praticamente. E eu desenhava muito, desenhava Turma da Mônica, desenhava Meninas Superpoderosas, que eu já sempre fui gay desde que eu nasci. E eu gostava muito de desenhar. Encosta na parede aí, galera, encosta o seu na parede, galera, vai. E aí eu desenhava muito quando eu era criança, só que eu parei, eu, sei lá, desde os meus 7 anos eu só fui voltar a desenhar ano passado, assim. Aí eu fiquei muito tempo sem desenhar, porque eu, sei lá, cara, adolescência, loucura, eu fiquei muito tempo sem desenhar. Que adolescência, cara, você não bate punheta, porra. Ficava batendo punheta. Não, ele não bate, ele não sabe nem o que é isso. Se eu fizesse isso, eu teria continuado desenhando, né, porque aí eu podia... A coordenação, né? Aumenta o skill. Mas aí é isso, cara. Eu comecei a desenhar e eu parei esse tempo todo. Por exemplo, antes eu não desenhava com esboço. Não tinha noção de proporção, de anatomia. Depois que esse ano passado que eu voltei a desenhar, que eu comecei a estudar mais a fundo isso, entendeu? Ah, muito bem. Largou, né? Quem que é esse esboço aí, cara? Não, nós temos um amigo aqui em BH que chama Cristiano Bolson. A gente chama ele de Esbolson. Beijo. Cristiano, fui padrinho de casamento dele. Eu também, quando eu comecei a desenhar desde cedo, porque eu estudava de manhã, aí... Nossa, essa piada, foi muito ruim. Nossa, cara, não vai, nossa, foi um absurdo, cara. Isso, cara. É sério que vocês me convidaram pra isso? Eu queria saber também se vocês já fizeram algum curso de desenho, alguma coisa. A pergunta que todo mundo faz. Eu fiz metade e parei na metade porque eu sou muito preguiçoso. Cara, eu, na minha época, eu nunca tive curso assim, por assim dizer. Eu sempre fui no peito e na raça mesmo, cara. Pode-se dizer que eu sou... como é que chama? Autodidata. Isso, obrigado. Autodidata. Ai, baixa as calças aí. Não, o gay do podcast é outro, né? É. Tá certo. Vamos com calma. Ui. Então, eu sempre fui no peito e na raça, mas eu tive um mentor. Pra quem lê quadrinho nacional e conhece muito de quadrinho nacional, o meu mentor, que acabou se tornando um grande amigo, né, que a gente troca muita figurinha toda vez que eu vou à casa dele, é o Mozart Couto. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Pô, não conheço não, existe um. Já ouvi falar. Mas pesquisei, porque o cara é foda. Pô, mas é interessante isso tudo, quase tudo que você aprendeu foi na marra, assim, sozinho? Sozinho, cara. Minha mãe me ajudou em algumas coisas, né? Porque pode não parecer, velho, mas eu já tenho 40 anos, então eu sou de uma época que não existia internet, não tinha esses cursos aí que aprenda a desenhar em 24 horas, né, tipo isso. Não tinha YouTube com vídeos, tutoriais. É, Um tinto. Porra, esse Mozart Couto aqui, ele já publicou alguns livros, né, cara? Já vi esses livros sim, dele. Sim. Demais, demais. É. E, cara, ele também me ajudou bastante, né, no meu desenvolvimento como artista gráfico, né, de quadrinhos e tal. Ele me ajudou bastante. Então, eu não tive um curso, assim, direcionado para desenho, né? Eu fiz um curso aqui em Belo Horizonte, né, numa instituição que é chamada INAP, né? Instituto de sei lá o que e o que, que eu nunca guardei a sigla, nunca entendi. Normal, normal. E aí lá eu me formei, eu fiz um curso de desenho artístico na época, né? Mas não era bem o que eu queria, né? Me ensinou muitas técnicas e tal. Mas depois eu formei lá no curso de design de interiores mesmo, né? Eu fiz um curso técnico de design de interiores. É um nome chique pra decorador. Uhum. É. E você? Então eu sou mais gay do que o próprio apresentador aí. É difícil isso. Como que você consegue, cara? Dando muito, sabe? E você, Bruno? Como que você começou? Você fez algum curso, alguma coisa? Cara, eu entrei num curso de fim de... tá ligado aqueles cursos de esquina? Sim. Nossa, mas... Então, mas foi assim, foi em 2004. Minha avó conhecia a mulher lá e falou, vamos lá, né? Aí eu fiquei de 2004 a 2008, mas eu meio que apuria, assim. Acabei pintando bastante quadro, né? Mas desenho mesmo eu fiquei muito pouco. Então, foi tipo um curso que não me serviu muito, porque... Eu fui mesmo aprender quando eu falei, não, agora vai. Agora a gente vai aprender porque curso bom é caro, né? Então, sabe como é? Eu nunca fiz curso, cara, vocês acreditam? Porque eu ia fazer curso na Casa dos Quadrinhos, hein? Que era onde o Rodney dava aula, né? Isso, Rodney. Eu dei aula, ajudei a fundar a escola, né? E aí eu ia dar aula, eu ia fazer curso lá. Só que... Pretencioso, né, gente? A gente mudou de casa e aí ficou muito longe, não ia ter como pagar a passagem, aí acabou que enrolou, passou o tempo, acabei não fazendo curso. Foi essa época que eu parei de desenhar, entendeu? Que eu desanimei, não consegui fazer o curso. Mas você mora onde? Eu moro em Sabará. Agora. Sabará? Sim. Caralho, gente. Só quem é de Minas. Berê. E aí eu ia ter que arcar com passagem, ficar, né, dá muito problema. Aí eu acabei desistindo de fazer curso, por isso que eu parei de desenhar. E depois eu voltei quando eu descobri os magníficos tutoriais do YouTube e da internet. Puta merda, ele caiu nessa. Mas ajuda, cara, assim, se você não tem dinheiro pra pagar um curso... Cara, é a mesma coisa de aprender a escrever por correspondência. Eu não acredito, cara. Essa é uma opinião própria, tá, gente? Que fique bem explícito isso. Eu não acredito nesses cursos, assim, de... Aprenda a desenhar pelo YouTube. Cara, não tem um cara lá pra te corrigir, velho. Não, isso é verdade. Realmente é verdade esse negócio. Tem um professor pra te acompanhar e tal, você entendeu? Você tem dúvidas, vai tirar com quem, né? Porque... É foda você se autocorrigir, isso não existe. Não, isso existe, só que é difícil, não é todo mundo que tem uma cabeça meio aberta pra falar assim, eu não sei fazer uma perna, eu vou procurar tutorial de perna, vou ver onde eu tô errando, isso aí não é todo mundo, entendeu? Por isso que você vai ver um monte de nego aí no YouTube, mas o nego procurando coisa, mas desenha igual a minha irmã de 7 anos, entendeu? Provavelmente ela desenha até melhor, né? Eu falo que é difícil, porque eu tenho um problema muito sério com cabelo e eu, cara, eu não consigo fazer cabelo, não dá. Uai, cara, vai no salão de beleza, faz uma hidratação. Eu ia fazer essa piada. Você ia linkar, né? Foi transmimento de pensação. eu sou tão ruim pra cabelo que eu não tenho. Ai, eu não vou nem te zoar mais com isso, cara, que já saturou isso já. Desenhando agora recentemente, que eu voltei a desenhar, as pessoas na escola descobriram que eu desenho, porque eu ainda estou no ensino médio. E isso é a pior coisa que pode acontecer. É nada, cara. Ah, não, cara. Não te dá vantagem nenhuma e a pessoa acha que você é um escravo, entendeu? Você tem que desenhar o que ela quiser a hora que ela quiser. Pelo menos comigo, não foi assim, não. As professoras paravam de dar aula pra me ver desenhando. Não que seja muita coisa. Porque no ensino médio, eu vejo uns desenhos que eu fazia na época e eu falava, nossa... Mas que bosta. Mas tipo, e não faz muito tempo, que foi ano passado. Mas tipo, É, pelo menos ninguém ficava abusando, não. Tirando os trabalhos, né? Mas enfim. Esses dias teve um trabalho que a gente tinha que fazer sobre folclore, e aí tinha que ter gravuras, ilustrações, alguma coisa do tipo. A menina pediu pra fazer um desenho do Saci pra ela. Aí eu fiz até brincadeirinha que o Saci tem duas pernas, porque a outra eles cortaram, né? Aí eu fiz o desenho do Saci pra ela, bem esperando a recompensa lá. Tá, brigadão, viu? Ih, velho. Toma, isso aí, seu cara. Trouxa. Deu um abraço, tá ligado? A menina era gatinha? Era. Aí, você foi perdedor, velho. Foi filoso. Você nunca faça isso, velho. Nunca caia nos encantos, cara. Eu devia ter falado não. É, não, você chega e fala, você é tanto. Ah, mas é pra mim, foi, é tanto. Cara, eu sou assim até pra minha mãe, velho. Ela fica puta. Sério? Ah, não, pera aí não, velho. Tem um nível, aí, né? Aí não, cobrar de mãe não dá, velho. Não, cara, minha mãe chega assim, ah, uma amiga minha abriu tal coisa, será que você não podia? Claro, posso, só que assim, assim, né? Tipo, é tanto. É tanto. É, não. Claro, que eu posso, se bem que a dona Vera já chegou pra mim falando uns negócios assim, cara. Ah, porque o fulano tá escrevendo um livro, ele queria que você fizesse a capa, foi tanto. Não, mas é pro meu amigo, é fulano. Exato. Tanto. Mas você vai cobrar? Fala, não, vou cobrar não. Eu só tô falando que é tanto porque eu vou esfregar ali no poste. Não, mas quando o favor é pra mãe... Não, se é pra mãe, beleza. Quando é pro amigo da mãe, aí não tem jeito, né, cara? Aí não rola, aí não rola. É porque as pessoas não conseguem entender que desenho, querendo ou não, dá trabalho. Então você tem todo jeito de cobrar. Querendo ou não, é querendo ou querendo, velho. Qualquer jeito. Não, sabe o que eu acho que passa na cabeça do povo? É que é o seguinte. Ah, se você fez isso aí, se você tem talento, você faz. Se você tem o dom, você vai fazer outro igual. Não vou, demônio. Não vou fazer outro igual, não, ué. Entendeu? Tem que cobrar, ué. GVT vem aqui todo mês pra eu pagar a conta. Tem conta de luz pra pagar, condomínio. Né, demônio? Então, eu não vou fazer outro. Eu faço um, cobro caro, porque tem que fazer. É uma peça única. E se você não quiser pagar, o problema é seu. Fica sem, ué. Tem gente que vai pagar, ué. Tem gente que dá valor. Não. É, e a mesma coisa, por exemplo, de um fotógrafo. Você consegue aceitar de um fotógrafo te cobrar pra tirar foto? O desenhista é mais foda do que o fotógrafo, porque tá criando uma foto, entre aspas. Exato, exato. Uhum. E aí chega uns demônios aí na sua vida e fala, ah, mas é porque é meu amigo e tal. Foda-se, cara, é seu amigo, cara. Vocês não sabem o que eu passo, vocês não sabem o que eu passo. Como eu tô no YouTube, tem até bastante gente que acompanha. Vi Faz um cara... vídeo pra mim. Não, vídeo nada, não é? Desenho. Porque, tipo, eu sou ilustrador, assim. Ilustrador de casa, né? Ilustrador aqui. Enfim. É... E, tipo, chegou um cara, pensa um naipe gordinho que joga Minecraft. Nada contra, eu já joguei muito. Mas pensa naquele. Aquele cara bochechudo que fala desse jeito, sabe? Kiko. Kiko. Aí ele chegou Kiko e falou assim. Misturado com Azaghal. Isso. Ele chegou e falou assim: nossa, faz de graça pra mim, por favor. Tudo que você planta, você colhe. Ele falou assim. Então tá, eu ia falar assim pra ele: então eu vou plantar a mão na sua orelha e vou colher um calo gigante da sua orelha. Colher um aqueloide. É, vou colher um aqueloide na sua orelha com a porrada que eu vou te dar, lazarento. É igual essa palavra dom, né? A palavra mais importante. Cara, aí é. Não, eu tenho uma história. Eu tenho uma opinião sobre dom que é o seguinte. Eu não acredito em dom. E vou deixar bem claro que é uma opinião minha, tá? É, eu não acredito em dom porque. Você. Pra tirar carteira. Algum de vocês é habilitado? Tem carteira de habilitação? Eu tentei. Cara derrotado na vida. É um derrotado. Puta que pariu, velho. Não pense em matar, não, que você vai ser mais derrotado ainda, tá? Já tentei também. Puta que pariu, velho. Não acredito. Bom, voltando. É preciso ter dom para tirar a carteira de habilitação? Não, você tem que treinar, né? Tá. É preciso ter dom para andar de bicicleta sem as rodinhas? Também não, você tem que treinar. Muito bem. É preciso ter dom para cozinhar? Não. Sem treinar também. Isso dá pra aprender no YouTube. É. Pois é. Olha então, que cara, o miojão me mantém vivo até hoje. Ah, o miojão. O miojão é puto. Cara, o cara que criou o miojo deve estar tão feliz hoje, né? Caralho, deve ser milionário, cara. Às vezes nem é, coitado. Exatamente. Voltando ao assunto do dom. É. Mas aí, cara, esse negócio da galera falar, ah, porque fulano tem um dom. Eu falei, tem dom de quê? Ah, porque Deus deu um dom pra ele. Eu acredito em Deus, mas Deus não vai te dar dom se você não fizer esforço. Se você não se esforçar, o dom não vem assim não, vai tum, caiu no seu colo. E é muito injusto também se falar, a pessoa faz um ano de curso de desenho, desenha a vida toda, pratica, é, faz o caralho pra aprender a desenhar. E você assim, ah, é dom. Ou então a pessoa chega que você tá desenhando assim, você tá fazendo a arte final, a pessoa para... Mas essa caneta sua aí é boa, hein? É, não, é exatamente. A caneta. E é sempre material, cara. É sempre material que faz o cara ficar bom. Não é, velho. Não é. É a dedicação, é você correr atrás, é você tá sempre se inovando, é sempre treinando, dedicando, cara. É o dia inteiro, cara. É seu trabalho. Entendeu? Não tem essa porra de dom, não, cara. Entendeu? Quem acredita em dom é muita desculpa pra falar assim, fulano é egoísta. É. Entendeu? Ou, é a minha opinião. Ou o cara pode e eu não. Tipo, é. A pessoa usa essa desculpa pra falar, nossa, o cara é foda e eu não sou um merda. Mas na verdade já tá desmerecendo você, né? Porque você teve um trabalho. Tá se auto-desmerecendo, cara. Você tá se auto-desmerecendo porque você vira pro outro só porque ele faz uma coisa extraordinária que você não consegue. É, você vai e se rebaixa. Vai que ele também, ele não consegue fazer o que você faz. Uhum. Então você também tem um dom. É, mas se você for parar pra pensar, desenho também é uma mistura das duas coisas. Porque a pessoa, quando ela nasce, quando ela é criança, ela tem uma facilidade, uma certa facilidade pra fazer algumas coisas. É óbvio. Não, quando a criança nasce, ela tem facilidade, desculpa te interromper. Mas quando a criança nasce, ela tem a facilidade pra fazer qualquer coisa. Uma criança de 2 anos, ela consegue falar todos os idiomas do mundo, entendeu? Então ela nasce com uma tendência a aprender qualquer coisa que você colocar na frente dela. Se ela tomar gosto por aquilo, aí sim, ela vai se empenhar para aquilo, entendeu? É, mas eu acredito que é uma mistura um pouco das duas coisas. A pessoa já nasce com um pouquinho de facilidade, entendeu? Uhum. Tem pessoa que não importa o quanto o cara treinar, ele nunca vai aprender a desenhar, nunca vai conseguir fazer nada, entendeu? Isso é porque não teve aula comigo. E tem uns caras que você olha aí no Facebook que, tipo, são novos e desenham super bem. Então, acho que assim, eu acho que dom acaba sendo uma palavra meio forte, mas elas acabam sendo mais voltadas pra uma coisa, entendeu? Então... É, o dom, cara, você usar a palavra dom é muito egoísta mesmo, cara. Uhum. Ou é uma desculpa pra explicar alguma coisa. Ah, fulano tem um dom de não sei o quê. Não existe dom, cara. Existe é o cara que se esforçou, é o cara que correu atrás, é o cara que quis crescer. Então, cara, eu acredito no cara que se esforça. Esse sim, ele vai ter um salto bem quantitativo com relação ao outro que tá lá só por estar ali fazendo aquilo ali todo dia. É o arroz com feijão dele, entendeu? Ele não passa do arroz com feijão. Ele só fica no arroz com feijão. É, até porque não existe ninguém que aprende a desenhar o Alex Ross, né? Nasce e faz um. É. Não existe isso. A pessoa treinou pra conseguir fazer isso. Exatamente, exatamente. É um menino prodígio, nasceu desenhando já. O médico bateu na bunda dele e puxou um nanquim, né? O cara já saiu com um lápis e borracha na mão, fazendo uma perspectiva de 3 pontos. É. Uma coisa que a gente também tem que falar, não pode esquecer, acabou citando, é materiais de desenho, cara. Porque tem muito material. A verdade é que eu não acredito muito que material faz tanta diferença, porque os caras sabem desenhar e desenham até com lápis. Qualquer na lápis realidade, que tem na mão do cara. Desculpa cortar, mas eu acho que assim, não é que não, pode ser até não faz diferença, mas tem coisa que agiliza, né? Ajuda pra caralho, isso é óbvio, mas assim, tem gente que, é o que eu falei antes, a pessoa coloca todo o valor do seu trabalho no material que você usou, entendeu? Não adianta eu comprar o equipamento de gravação de áudio de 5 mil reais. E ser mudo. Exatamente. O que vai adiantar, né? Cara, não resolve porra nenhuma. Mas vocês já tiveram algum tipo de problema com material, assim? Ah, cara, só quando acaba a tinta, tá ligado? Ah, cara, eu já tive problema com papel, cara. Com tipo de papel. Uhum. Sabe, eu tava fazendo páginas num papel que era meio ruim, assim, então eu tinha que passar 2 mãos de tinta nanquim pra ficar bem escuro, preto, entendeu? Sim, nossa. Porque o papel era muito, muito ruim, cara, muito ruim. Mas, cara, igual meu avô falava, né? Major Buquemi, pai da minha mãe, falava. A necessidade fez o sapo pular, né? Então você acaba criando alguns subterfúgios pra poder passar por cima desse probleminha, né? Tá aí, tá aí uma pergunta curiosa. Quando tu desenha pra editora, o material é todo seu? Os originais ficam comigo. Ah, sim. Então, tipo, o material é todo seu, aí você só passa a cópia. É, eu mando a cópia digitalizada. Nossa, eu achei que você trabalhava, tipo, pra empresa. Você chegava lá, só sentava e desenhava, fraga. Não. Tipo, eu cheguei, gente, bom dia, aí sentava. Antigamente era assim. Antigamente era assim. Entendeu? Mas, na época que o Deodato entrou pro mercado, você mandava as coisas por fax. Você tinha que mandar as páginas por fax, né? E depois você mandava o original pra eles. Mas agora as editoras estão deixando os artistas com os originais. Mas como é que é? Você recebe o roteiro original ou ele já vem traduzido alguma coisa? Não, o roteiro vem traduzindo, né? Eu sou agenciado pela Charoscuro, né? Ou Churrasco Duro. E o meu agente é o Joe Prado e o Ivan Freitas. Eles já me mandam o roteiro todo traduzido já. Eles têm os tradutores deles lá. E o trabalho que eu tenho é só desenhar mesmo. Isso porque você é agenciado, né? Porque senão Porque senão eu ia ter que fazer tudo no peito na raça mesmo. É. Tava conversando hoje com o Eric Blake, né? E ele falou que se o cara é agenciado, é só desenhar. É, ué. Senão faz tudo. Mas assim, você tem uma liberdade maior, por exemplo, pra criar o conceito de um personagem, alguma coisa do tipo? Se me pedem pra criar um personagem, aí eu vou me baseando naquilo que eles querem, né? E vou dando meus pitacos aqui e ali. Como aconteceu com o personagem que eu criei, ajudei a criar, né? Pro arco do Hércules que eu desenhei. Um doutor maluco lá, chamado Japanese, que ele era meio alemão, meio japonês. Literalmente, era metade costurada. Caralho. Tipo um Frankenstein toscão. Nossa, que foda. Não, foi muito legal fazer o personagem, cara. Foi muito legal. Você fez ele com um olho puxado e o outro metade do bigode. E ele usava aquele monóculo também, né, velho? Oh, que style. Muito legal, cara. Foi muito legal ter criado. Então aí eu tive uma certa liberdade pra poder fazer esse personagem. Ah, sim. Quando o cara te entrega o roteiro já traduzido, vem as páginas e é só o roteiro mesmo ou tem alguma especificação de como vai ser a página, alguma coisa assim? Eu ia perguntar exatamente isso, se vem esboçado e você faz ou é tudo do zero, só tem os quadros? Não tem nada, vem o roteiro escrito página 1, quadrinho 1, tomada do alto, sei lá o que, de Nova York, Times Square, Homem-Aranha passando com sua teia, sibilante... por cima do Times Square. Quadrinho 2. Isso. Quadrinho 3. Nossa. Isso. E aí tu, lendo, tem que criar do zero. Eu faço um layout primeiro. Uhum. Eu faço tipo... um layout que eu falo é bonequinho de palitinho mesmo. É tipo thumbnail, né? Só pra você Exatamente, ter uma noção. Exatamente. Eu faço um thumbnail no próprio roteiro mesmo. Só pra eu ir já esclarecendo as ideias quando eu for jogar num outro layout mais detalhado pra mandar pro editor. Aí esse layout eu mando, esse mais detalhado eu mando pro editor, o editor aprova, eu faço a página, a lápis primeiro. E depois eu mando, eu mesmo passo a tinta, eu mesmo faço a arte final. Ah, isso é interessante, que te dá uma certa liberdade maior, né, pra poder... E eu não preciso ficar brigando com o arte finalista e nem ficar puto quando o cara faz agadas no meu trabalho. Como aconteceu umas vezes aí pra trás. Não vou entrar em média. Melhor não, né? É só, não é questão de reclamar, é que tipo assim, eu não achei que o trabalho do arte finalista, ele era muito bom. O cara já trabalhou com lendas dos quadrinhos, trabalhou com Garcia Lopes e tudo mais, mas ele não fez um trabalho legal no meu traço, entendeu? Eu acho que não encaixou pro meu traço. Não é menosprezando o trabalho dele, jamais, porque o cara é muito bom, né? Então é mais uma questão de não encaixou o tipo de traço que eu tava fazendo na época. E aí, daí em diante, eu fiz o meu próprio... Virei o meu arte finalista. É, até melhor, né? É. Não, então você faz tudo, do zero até a arte final? Até a arte final. Você é bichão mesmo, hein? É nóis, velho. Mas tu colore a página também ou não? Coloração é... Aí não, aí você pediu demais, né, velho? Aí eu tenho uma vida social, né? Isso trabalha de escravo, né? É, não, é. Aí eu tenho uma vida social, eu estou para casar daqui a alguns anos. A mulher tá me enrolando, né? De fato, não sou eu que tô enrolando, é ela. Daqui a pouco ela põe a cabecinha ali pra fora do quarto pra falar alguma coisa. Olha aí. Mas, Bruno, você que trabalha com desenho digital, né, freelancer, como é essa experiência, assim, de passar do papel pro digital? Cara, eu acho que no começo é meio difícil, né? Então, assim, você tá acostumado no papel, você pega uma mesa digitalizadora, que não seja aquelas fodonas, tipo Cintiq e tal, né? Você fala, eita, peraí, é só pôr a caneta aqui que vai, tá ligado? Mas, assim, depois você acaba... pegando a dimensão do negócio e tal, e ia ficar mais de boa, né? O bom do digital é que, cara, se errou, mete um Ctrl Z. Você precisa aumentar alguma coisa, Ctrl T você já aumenta, entendeu? Então, é muito mais fácil. Mas assim, como eu tô trabalhando com freelancer, você tem que... É uma encheção de saco, né, cara? Acaba sendo... Você faz desenho publicitário? Então, cara, a maioria das coisas eu faço mais pra canais no YouTube, né? Ou, sei lá, um logo pra alguma empresa e tal, marmita também, então assim... O que você mandar no e-mail? Depois eu vou te mandar umas coisas que eu faço. Mas assim, não espere muito. Não, de marmita eu não quero ver não. Não espere muito, porque eu vi seus desenhos e eu fiquei triste, cara. Que isso aí? Deu um desânimo assim, né? Bateu o desânimo. Quê? Porque tu desenha demais, cara. Tu humilha todo mundo aqui. Ó, para. Mentira. Eu tô olhando exatamente aqui agora pra um Wolverine realista, cara. Que o cara tá stalkeando já, mano. Não, eu acompanho o Bukemi, tem uma... É um Wolverine no papel azul? Não. É... branco, o Hugh Jackman. Véi, é tipo... Sabe, no... espetacular, assim, de olhar. Você fala, porra, caralho. Obrigado. Eu que fiz. Eu fiz com muito amor. Porra, mano, minha mãe fala isso quando me chamam de lindo. Quando é ela te chama também, de lindo, né? É só nessa hora, né, velho? Eu queria te perguntar isso pra vocês também, se vocês têm um artista de quadrinhos preferido que inspira muito vocês, alguma coisa do tipo. Um cara que eu adoro, só que eu falei assim, não, eu não vou copiar os traços do cara, porque, primeiro que isso é muito filha da putagem, e outra porque o cara tem um traço muito único, que é o Bruce Timm. Mano. Ó, ele é muito bom mesmo, velho. Adoro, mano, adoro. Adoro. Adoro. Leviosan, mas enfim. Cara, ele eu acho genial. Ele é muito foda, fantástico, né, velho? Fantástico. Pra quem não conhece, foi ele que desenhou a série animada do Batman e também a Liga da Justiça. Batman Animated Series. Sim, foda. Nada demais, nada demais. Nada demais, nada. Só um porra, desenho aí. Na mesma linha dele tem o Mike Mignola, né, cara? Sim, que... meu artista preferido de quadrinhos, cara. Eu também curto muito o trabalho ele dele. É foda, porque o desenho dele é muito simples, cara, mas ele se sente muito... Não é, aí que tá, o desenho dele não é simples, cara. Todo mundo acha que é simples, mas vai tentar fazer o Hellboy pra você ver. Tipo assim, é simples, mas você não consegue copiar nunca. Você não consegue, o ombro que ele faz, velho, você já viu o ombro que ele faz aqui, né? Velho. É uma linha assim. Fica foda. Só um cara que conseguiu, assim, emular bem o estilo dele foi o Duncan Vergueiro, que tá trabalhando com ele agora, né? Mas dizem que ele meio que obriga os caras a desenhar igual ele, o Hellboy. É o Maurício Souza de lá, né? Não negativamente falando. Calma, o Sidão, se ele ouvir isso, eu tô fudido. Eu achei que você ia falar do Buscema, cara, o amor da sua vida. Mas não tava na minha vez, velho. Turn down for what? Ah, é, né? Tá na Nossa, desculpa. Assim, é... Eu, ó, como que eu sei que uma pessoa é um artista renomado? Quando essa pessoa começa a falar vários nomes. Cara, é tal gente que já trabalhou com não sei quem, falou, oh, desculpa aí, tá ligado? Eu sei bem pouco de nome, só você mostrar a imagem, às vezes eu sei, mas tipo assim, pra mim, o cara foda nesse estilo... Ah, pô, obrigado, cara, que isso. Com certeza é o Rodney. O Rodney, acompanho há muito tempo, assim, é... Mentira, acho. Para. Fala sério, demônio. Mas e vocês? Ai, cara, eu sou aqui, sou fã de John Buscema, de carteirinha, sempre fui, vou ser, independente se ele morreu, porque eu tive o privilégio, e eu falo privilégio mesmo, porque foi um privilégio conhecê-lo, pessoalmente. O cara foi, assim, super solícito, super tranquilo, super gente boa comigo, lá na San Diego Comic Con de 2001, cara. Eu conversei muito com ele, falei que ele é uma grande inspiração pra mim e tal. Eu dei de presente um Conan pra ele e ganhei um Conan de presente dele. Caralho, que foda. Ah, que demais. Ganhei também um sketchbook dele, da época que ele tava lançando lá e tal, autografado. E, cara, essa interação com ele só me fez gostar mais dele ainda, entendeu? Como pessoa e como artista, né? Porque até então eu não o conhecia como artista. Como pessoa, quer dizer, só como artista. Uhum. Né, então foi uma experiência assim que eu devo muito aos quadrinhos, né, pela profissão que eu quis seguir. Também sou fã incondicional do Mozart Couto, né, falei dele já aqui no podcast, que é um cara que me ajudou bastante quando eu resolvi entrar nessa merda desse mercado. Né, o Mozart sempre foi, ele mora em Juiz de Fora, cara, e ele sempre se mostrou muito solícito, muito atencioso comigo e tal. E quando eu vou lá na casa dele, cara, a gente fala de tudo, menos de quadrinho. A gente conversa de tudo, cara, de política, de gato, de filho, de não sei o que e tal. Mas de quadrinho é uns 10 minutos e olha lá. Já é muito. Já é muito. E, pô, tem... No âmbito nacional, né? O seu Ivan Reis, que também é muito gente boa, o cara manda muito, muito, muito. Eu ia falar dele. Ivan Reis é um cara. É assim, o que ele tem de talento, ele tem de gente boníssima, que o cara é muito bacana. Daniel HDR também é um Fantástico. Grande amigo. Desenha muito. Grande amigo. Gosto muito do trabalho dele. RB Silva, outro grande amigo. Que também curto muito o trabalho dele, sigo o trabalho dele também. Pô, Otávio Cariello, cara. Otávio Cariello lá da Quanta Academia de Artes lá de São Paulo, professor de lá, é um dos artistas de quadrinhos, ilustradores mais versáteis que eu conheço. Ele desenha de tudo quanto é estilo que você puser na frente dele, ele desenha. Marcelo Campos também, é outro cara foda. Roger Cruz, que também é um amigão. Sempre curti os trabalhos do Roger Cruz, independente do que ele passou no mercado, né? Toda aquela controvérsia com relação ao trabalho dele e tal, que ele emulava o Joe Madureira, emulava o Jim Lee, mas não é culpa dele. Eu tô aqui defendendo o cara, que não foi culpa dele, foi culpa do agente que o agenciava na época. Pô, lá fora, cara, tem Olivier Coipel, curto muito o trabalho do Olivier Coipel, Stuart Immonen. Quem mais? Alex Ross também, cara. Curto muito o trabalho da Alex Ross. Apesar de... Você e o resto do mundo, né, cara? Pô, mas tem um cara que todo mundo... na minha opinião, eu acho ele melhor do que o Alex Ross quando ele resolve pintar. Que é o Ezad Ribic. Não sei se vocês conhecem. Como que escreve? Vamos lá, vai. Vamos lá. Eu vou escrever o nome dele aqui no chat pra vocês verem. Ele é croata. Eu tô vendo aqui, ele é foda, mano. Ele pintou uma série do Loki, né? Irmãos de Sangue, Thor e Loki. Fez aquela Requiem do Surfista Prateado também, que é foda. Fez aquela linha que saiu uns tempos atrás aí da Marvel Knights, do Namor, cara, Príncipe Submarino, que é uma história, assim, muito bacana. de suspense e tal, muito legal, toda pintada. E o cara manda muito, o cara manda muito. Eu curto também o Bill Watterson, que é do Calvin Haroldo. Maurício Souza, claro. Não sou muito fã, assim, mas eu respeito o cara pelo trabalho que ele fez, entendeu? Tudo que ele fez pelo quadrinho nacional e tal. Tem um cara que trabalhou muitos anos com o John Buscema, que é o Alfredo Alcala, que era filipino, que fazia arte final dos trabalhos do John Buscema, que também era fantástico o trabalho dele. Pô, Tony Harris, que fez Ex Machina. E eu dou um original pra quem adivinhar quem foi o primeiro cara que desenhou o Conan nos quadrinhos, que eu também curto muito o trabalho dele. É pra gente adivinhar ou os ouvintes? É pra vocês também, os ouvintes e vocês. E ele é o pai da linha cruzada, hein? O pai da Ashura. Da minha parte, os artistas que eu prefiro, tem muita influência também do Jack Kirby, né, cara? Que revolucionou os quadrinhos, que ele, cara, foda, sim, demais. Sim. Além do Alex Ross, já disseram, também aí é John Buscema, acompanho bastante o trabalho dele, acho muito foda. Gosto muito do Mike Mignola, que eu já tinha dito, porque é importante a gente falar um pouquinho dele, porque ele é muito foda. É o meu artista preferido, porque ele é muito diferente, o traço dele é muito diferente de outros traços e chama muita atenção, porque além de ser simples, apesar de ser simples, ele é meio complexo, entendeu? Tem muita sombra no desenho dele, que às vezes pode parecer que ele coloca sombra demais pra não desenhar, não fazer o traço, né? Pra ocupar menos tempo, mas na verdade isso é um recurso que ele usa muito nas histórias do Hellboy, que é uma história de terror, né? E quando você coloca muita sombra, dá essa impressão maior, dá esse valor maior pro terror, né? Funciona muito bem no quadrinho dele, assim, é fantástico. Além dele escrever também o quadrinho, que isso é foda, do cara conseguir desenhar um quadrinho que ele mesmo escreveu, né? Isso é fantástico. Meu, um cara que eu me apaixonei quando eu vi a arte é o Francis Manapul. Ah, o Manapul também é muito bom, cara. Nossa, cara, eu li o Flash que ele ilustrou e, cara, que negócio lindo. E ele também é gente boa pra caralho, viu? É mesmo? Uhum. Fantástico, cara, lindo. Vocês viram aí no chat o nome do cara? Vimos. Estão vendo a arte dele aí? Fantástico, cara. Ele foi o primeiro cara a desenhar o Conan. O Conan é outro cara foda, né, velho? Inclusive no Conan, hoje eu tava na escola e aí eu comecei a batucar a música do Conan, né? Porque eu não sou vagabundo mesmo, eu comecei. Bum, bum, bum. E aí meu professor me xingou, cara, eu tomei suspensão. Aí você tem que perguntar pra ele assim, professor, eu só vou sair da sala se você me falar o que é o melhor da vida. Ele tem que falar com o sotaque do Schwarzenegger. Yeah, now. Now. Get to the chopper. Now. Gostaria de agradecer vocês dois, Bruno e Rodney Mukem, pela participação hoje no podcast. E Caio. Obrigado, nada, velho. Senzinho, mas aqui, ó, o cachê, cadê? Ah, é, mas eu passa a conta aí do banco. Cachei pizza, que eu deposito. Né? Cachei pizza. Eu acho que o Lucas caiu. E por que você não agradece ele também, cara? Ah, eu ia agradecer se ele não tivesse caído, né, cara? Porra, tadinho, cara. Ele foi se matar. Você tem que agradecer todo mundo. Não é assim, cara. Tá se cortando nesse momento. Ele não me agradeceu. Mas é como eu já ia dizendo, agradecer a todos vocês dois pela participação especial, ao reverso também, mas é meio difícil receber o de nada dele. Morreu. Porque ele sempre cai. Agradecer a participação de vocês dois. É acrescentar demais, cara. Muito obrigado. Valeu. Tamo aí, cara. Sempre que precisar de uma marmita, de. Caraca. Mas eu vou lançar um quadrinho, cara, no FIC. Né? É no FIC, todo mundo fala na FIC, é no FIC. Festival Internacional de Quadrinhos aqui em BH. É, que vai ser no dia de 11 a 15 de novembro. E eu vou lançar meu quadrinho, que se chama A Ordem de Licaão, quadrinho policial terror. Tá sendo um parto, porque já tem 9 meses que eu tô fazendo, são 20 páginas de história, mais uma caralhada de extras. Em São Paulo eu vou lançar na CCXP também. Ah, que delícia, cara. Vou lá, vou te ver então, hein. Então você que tá nos ouvindo aqui, não se esqueça de acessar nossas redes sociais, estão todas aqui no post, Facebook, Twitter, mandar um e-mail pra gente também se você curtiu o podcast, você pode acessar no YouTube o canal do Bruno, que tá aqui, você pode também ouvir o MDM, eu não recomendo, mas se você é meio doido... Não. Não indica não, não faz isso. É meio arriscado, né? Eu não ia indicar ver o meu canal, mas tudo bem. Não, seu, claro, todo mundo pode ver. Oh, obrigado. Oh. Entendo, eu não recomendo você ouvir, né? Mas é isso aí. Muito obrigado por ouvir-nos até agora. Ouvir-nos existe? Não sei se... Sim, existe. E é isso aí, a gente volta na semana que vem. Olha, eu tô querendo muito uma pizza, velho. Sério? Assim, sério. Tem uma hora que você tá falando isso, até agora você não comprou, mano. Ah, sabe como é? Derrotado, velho. Pô, mas... Pede o telefone, eu quero uma marguerita. Margarida? Que é uma margarida? Eu quero uma marguerita. Na marguerita. Não, não, italiano, espanhol. Mas qual a diferença? Eu não sei, cara. Porra. Um na Espanha e outro na Itália, nossa, né? Ô meninos, foi um prazer, quase que orgásmico, participar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Pare com isso, pare com isso. Lógico que eu tô mentindo. Claro. É óbvio, né? Espero participar de uns próximos aí. Muito obrigado pelo convite, cara. Espero vê-los no FIC e na CCXP. The question is, what is a manamana? The question is, who cares? Isso é tudo, pessoal.